Guerreiro Sound. Aqui, a diversão é garantida. É o Guerreiro Sound na parada. Para a galera geral, tem Guerreiro Sound. Solidão, não posso suportar. Você, eu quero.

Carreta Guerreiro Sound de Icarazê. Procuro, mas não estás aí. Com saudade escrevi Estamos apresentando Guerreiro Sound. A carretinha toca tudo do Pará. J. Robson, o maestro das mixagens. Absolutamente original. Thank you.

Bem-vindos à Carretinha Guerreiro Sound.